anos esperando algo acontecer. Quanto tempo desejando ver o sol nascer. Quantos dias de lamentos, sofrimento, aflições. Quantas horas de amarguras e decepções. Quanta lágrima caída, sem motivos pra viver. Quanta solidão em treva, sem saber o que fazer. Quanta vida na sarjeta, tentando sobreviver. Quantos sonhos e projetos impossíveis pra você. Mas quando ele chega, ele muda a situação. Por onde ele passa, vai com ele a grande multidão. E muitos milagres acontecem pelo seu poder. Mas por ele com certeza vai te responder. Como fez cego Bartimeu, não temendo, ergueu a sua voz. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistindo mais forte, ele clamou. Por onde ele passa, vai com ele a grande multidão. E muitos milagres acontecem pelo seu poder. Se clamas por ele, com certeza ele vai te responder. Aleluia.